Eu de luxo. Na viola, Gesiel, o melhor dos melhores. Vamos cantar. Me devolve a chave do meu coração. Eu não fiz copo, eu confiei na tua mão. Chamei chaveiro e ele disse não dá. Pra arrumar precisaria de quebrar a fechadura mais incrível que já vi, cujo segredo não é um, é mais de mil cadeados bem trancados, que só se abre com um toque seu. Me diz que vai voltar só pra me devolver a chave do meu peito, ele só quer viver. Por dentro da ferida, isso você quem fez. Quando trancou e até agora não passou a vez. Me diz que vai voltar só pra me devolver a chave do meu peito, ele só quer viver. Por dentro da ferida, isso você quem fez. Quando trancou e até agora não passou a vez. Zepel Fitness, abraço meu amigo Peu, meu amigo Elinho do Mamã, aquele abraço. Toda a galera da Ceasa aí, ó. Eita! Me devolve a chave do meu coração. Eu não fiz cópia, eu confiei na tua mão. Chamei chaveiro e ele disse não dá. Pra arrumar precisaria de quebrar a fechadura mais incrível que já vi, cujo segredo não é um, é mais de mil cadeados bem trancados, que só se abre com um toque seu. Me diz que vai voltar só pra me devolver a chave do meu peito, ele só quer viver. Por dentro da ferida, isso você quem fez.